Este é o episódio 81 do Teto em Discussão. O convidado é o Francisco Correia, da Cafetra e do Canal Q, que já tinha sido convidado com o resto da Cafetra do episódio 19 e com o João Aragão do episódio 62. Como sempre, não se esqueçam de subscrever o podcast no iTunes, onde podem deixar estrelas e críticas, nem de fazerem like na página do Facebook. E é isto. Estamos aqui a fumar um cigarro. Pá, que entrou mais. Não é incrível, é dizer o que é que as pessoas estão a fazer. Yeah. Esperava que ninguém reparasse, muito menos tu. Mas eu okay. Estava sim. Ser apanhados aqui, que é ótimo. Exato. Estamos tipo num café onde irvámos o último, e... mas que já está fechado. Exato, está sem dona de café e sem Aragão também. Só sou eu hoje. Para... E tu nunca apareces sozinho, tu apareces sempre com ele. Exato. Falaste um bocado à fama dele, não foi? Foi, eu tive de aproveitar. Tinha de sair do buraco por algum motivo e arranjei boleia do Aragão, não é? Como Cafetra também, te colas à fama deles. Pá, assim, eles começaram a ter grande atenção. Ah, sim, eles tinham mais estilo que eu e eu, pá, tive de os acompanhar. Mas tu tens uns belos caracóis. Ah, não, mas quando a Cafetra começou tínhamos todos caracóis, por isso... Sim, todos, yeah. Por isso sempre foi muito... Tu continuas a ter belos caracóis. Não por muito tempo. Porquê? Não por muito tempo. Pá, não sei, acho que... Os treinadores estão olhando para ti. Pá, porque acho que estou... Pronto, estou a envelhecer, estou a ficar careca, não é? Envelhecer com os teus 23? 24. 24 não já? Me tomes por criança, que já não sou... Já és velho. Já sou velho, pá. Mas tenho uma alma velha, que é o que as pessoas todas dizem. Por isso, pronto, isto vai ser um episódio sobre almas velhas. Não estou a usar, não vai ser. Mas sim, estou a ficar careca e sofro um bocado com isso também. Porquê que sofres com isso? Pá, não sei, fico obcecado, tipo, olhar para o espelho, tipo, será que é hoje que vou acordar e estar completamente... Acho que isso é uma coisa que vai demorar, e eu acho que tu, pelo que me parece, tu podes mandar tipo um Art Garfunkel. Sim, eu acho que vou mandar isso. Mas vais ter tipo grandes entradas, mas ainda podes deixar crescer isso muito. Sim, mas eu vou aceitar a minha... Sim, mas ainda podes deixar crescer bastante. Aliás, é aquela pausa, os franceses fazem muito isso. Aqueles gajos como aquele ator que é o Vincent Macaigne, que tem ficado no Indie este ano. Ele... O gajo tem. O gajo é careca, mas tem o cabelo comprido. E aquele gajo, o Sébastien Tellier. Ah, sim. Esse gajo também roca isso. Eu acho que podes fazer isso, na boa. Acho que é fixe. É fixe. Eu curto esse gajo, por acaso. Mas... O Sébastien Tellier. Yeah. Curtiste quando o gajo foi à Eurovisão e pegou naquele balão, a meio, pegou num balão de hélio. Só viu das barbas, é só das barbas? Não. Sim. Mas ele a meio depois pegou num balão dela e a voz dele mudou. É sério, não reparei nisso. Esse vídeo sempre achei um bocado esquisito. Esse e outro que é... Ele tem aquele clã de toda a gente se veste de azul e tem orgias uns com os outros. Pois, faz sentido. Mas, ele é assim um bocado maluco. Mas tem músicas muito foleiras, algumas fixas, mas... Eu costumava passar uma que era a da Eurovisão, quando punha música na bica, mas pronto, estávamos a falar de quê? Eu tenho para aí 2 polegadas dele. De qual? Já tenho esse álbum e tudo. Aquele e que está escrito na... Tenho um single. Tenho um single desse álbum, que é o Sexuality, acho eu. Tem um remix do E3. Sim. E um remix de mais não sei quem. Depois havia um remix do Molinex, mas esse só saiu digital. Não saiu nesse vinil. Saiu depois numa cena de vinil especial. Mas deram-te? Não, comprei. Mas tu tens muitas coisas de borla, ou não? Estou brincando. Neste momento não tenho nada de bordo. Eu pensava que eras famoso. Hum? Sabe que era um famoso que me estava a entrevistar. Tu és famoso, tu tens o teu telemóvel é quentinho, não é? Sim, agora as pessoas não sabem o que é que é. Oh, acho que sabem, desde que o meu lado falou numa entrevista ao OI. Mas agora o Quintino já descartou também um bocado a cena, não é? Não faço ideia, eu não sou. Mas sabes a história que supostamente... Sim. Já ouvi a história que supostamente se conta. Exato, é verdade. Mas podem numa entrevista ao I, o Mulato disse: ah, eu não gosto nada dessas coisas das celebridades. Por exemplo, eu não sou Quintino. E depois perguntaram: ah, não é Quintino, o que é que isso quer dizer? Não sei o quê. E ele explicou o que era Quintino. Portanto, as pessoas, acho que sinto que toda a gente que está a ouvir isto leu uma entrevista ao Mulato no I há para aí 5 anos. Ok. Ou 4. Estás a partir do pressuposto que toda a gente vai carregar numa entrevista de Mulato, não é? Sim. Eu não quero ver. Por acaso era uma entrevista muito fixe. Era numa altura em que eles tinham entrevistas muito fixe. É uma incrível ali de Caneças. Ok. Eles já me entrevistam. Nem aquela a dizer que era Acho que ela era trotskista e os amigos dela eram maoístas, era o que ela diz, é tipo, são as gordas. De... A Lili Canessas é forte no Instagram também. Está sempre a comentar tudo. Sim, sim. Já comentou fotos tuas? Não. É, ela já... segue-te a ti? Não. Achas, não tenho esse estatuto ainda. Mas estás a trabalhar para isso? Estou a trabalhar para todos os dias. Seja como o Mr. Pimba ou como o Smiley Face, o mítico. Exatamente. Mas é Smiley Face o mítico, o nome completo, ou é só... Não, é só Smiley Face, é o... O mítico é o quê? É que a página do Facebook nem sequer foi criada por mim, foi criada pelo Rodolfo, que é um grande artista do Porto, que pronto, faz fanzines e não sei o quê. E tinhas o cabelo muito maior. E tinha o cabelo muito maior. Partias o Gallagher. Mas lá está, olha... O Gallagher, o cómic dos anos 80 que tem marretas e bate com marretas em lancias. E depois há o Gallagher Tu, que é o irmão dele, que roubou o coisa toda, eles odeiam-se, é ótimo. Mas eu tinha o cabelo comprido, que era, lá está, que era para, no futuro, quando for totalmente careca, poder olhar para trás. Eu tinha um belo cabelo, mas acho que toda a gente devia deixar crescer o cabelo até ao máximo que aguentar. Uma vez na vida, acho que é fixe. Tipo, que é isso que tu recomendas, a tua experiência de vida foi a maior conclusão que tu retiraste dos teus 24 horas de vida foi toda a gente devia deixar crescer o cabelo. Sim, é, e principalmente porque quando... Mas rapaste o cabelo todo? Já, mas era puto quando era puto. Não, mas com o lâmina e tudo? Não. Sim, eles davam, mas era a parar. Não, eu não estou a dizer parar, rapar tudo. Fazer mesmo tipo lâmina. Pente zero, não. Sim. Nunca na vida. Mas... as pessoas têm de deixar crescer o cabelo porque a sensação que tu tens é obrigatório. Quando o cortas é tipo a melhor sensação de liberdade sempre. É um bocado como o cão numa entrevista contigo também disse quando fez a barba que gostou bem da o água. O cão, tens de explicar quem é o cão. O cão da morte. Que gravou, já não é cão da morte. Que agora é o Luís Severo, exatamente. Agora há um ano. Agora, exato. Há um ano, o álbum saiu há um ano, mano. Fogo, já tem um ano. Já tem um ano. Ele está a trabalhar no outro. Sim, sim, ele pôs no Instagram umas coisas. Sim, ele põe muita coisa no Instagram. Não, ele pôs mesmo vídeos do Diogo, o baterista dele, sim, eu ouvi. A mostrar-lhe as músicas. Mas ele dizia que quando tinha a barba grande e quando a fez, que teve uma sensação muito boa quando a água tocou o queixo. Sim. Nu, pela primeira vez. Já não me lembrava disso, tu estás a citar alguma coisa que aconteceu comigo. Pois, é que eu sou uma pessoa que tem muito boa memória e normalmente acham que eu não tenho péssima memória. Imagina, eu estou com os meus amigos... Não, já me lembrei agora. O que eu estou a dizer é não associaria, tipo... Não seria a primeira coisa que eu ia dizer. É só isso. Mas eu tenho isso com a memória, porque às vezes conto histórias em grupos de amigos que depois eles acham que eu estou a gozar. Mas as histórias aconteceram mesmo, só que eles têm todos péssima memória. É só isso. E pronto, as pessoas sofrem um bocado com isso. Eu sofro. Dirias que sofres muito? Não, pá, é assim, não gosto de passar por impostores, não é? E eu gosto que as pessoas acreditem em mim, porque eu sou conto de verdades. Que tipo de histórias? Dá um exemplo de uma história. Epá, imagina contar histórias de escolas e depois eles dizem isso não aconteceu. Isso aconteceu. Pronto. Eu estou sempre que ouço um barulho, vejo se alguém nos vai expulsar. Não, ninguém nos vem expulsar, porque isto no fundo é um escritório. Sopas e descanso? Exatamente, que é o melhor café de sempre. Tem um bom prego em bolo do caco, podem vir cá e provavelmente vão... Só tu é que comeste, agora eu nunca comeu, agora. Não, já comeste. Já. E há uma coisa curiosa. Que comes quando eu estou cá? Todos os dias, a foto da emenda. Todos os dias, foram duas vezes. É a emenda com eu e o Aragão em pleno fundo. É fixe. Podem ir ao Facebook. Estou a fazer. Estou a falar a sério. As últimas duas vezes foi nós, no nosso habitat. Vocês agora têm uma série nova? Yeah. É o Memória Futura, estreou na segunda. Um belo programa sobre. É um bocado difícil de explicar, não é? Mas... De me explicar? De te explicar, não, mas. De explicar às pessoas, porque as pessoas estive lá na Conceição. Tiveste? Foi onde? Sim. Estive lá com... Sim, nós temos um... Podemos falar da nossa janela de chat, por acaso. Sim. Nós temos uma janela de chat que é o chat do tio Patinhas, que é com o Chiquinho, com o Joãozinho e o Rodriguinho. E normalmente está sempre a buscar. É onde temos as nossas ideias, basicamente. Eu adoro que tu tenhas sentido necessidade de explicar isso às pessoas. Tem graças... Por extenso, por dizeres tudo, não é? Sim, mas aposto que nem eu nem o Aragão teríamos qualquer vontade de explicar as coisas. Vocês nem se lembram que aquilo existe? Uma pessoa trabalha tanto naquela janela de chat a mudar o nome, a mudar as vossas alcunhas e vocês nem sequer... Eu nem sei como é que isso se faz, mudar os nomes das pessoas. E mudei as cores. Eu não sei como é que isso se faz. E mudei o emoji. Sempre tive... Exatamente, não sei como é que se muda o emoji sequer. Era o Messenger do telefone? Sim, acho que sim. Achas que sim, mas que sabes? Não, é intuitivo. Não tenho assim tão boa sim, memória. Sim, tu cresceste com o telefone na mão, não é? Como não, criança não, que és. Não, isso é o que tu achas de mim, mas eu... Que tu quando tinhas 10 anos, eu já tinha telemóvel. Eu com 10 anos não sabia o que era um telemóvel ainda. Então, mas quando tu tinhas 10 anos, eu já tinha um telemóvel. Pois sim, mas já tinhas idade para ter um telemóvel. Sim. Tens de perceber que na minha casa soube um telemóvel muito tarde e eu só tive internet aos 16 anos também, por isso... Ok. E depois estiveste no telemóvel quando tornaste quintino. Não foi assim. Primeiro fui ganhando sempre os telemóveis do meu pai. Telemóveis com antena, telemóveis que abriam. Claro, mas isso é o normal. Ah, não é o normal para crianças de hoje, por exemplo. Pronto, mas acho que só vêm desenhos animados em 3D. Que é isso? É? Que infância é essa? A juventude está perdida, não é? Yeah. Por acaso hoje vi o filme do Tigre do Winnie the Pooh. Nunca tinha visto, já viste? Não. Tens de ver que aquilo é... Tu fizeste qualquer coisa no Facebook sobre isso? Pus uma foto de capa que era... Que ele basicamente é o tigre do Winnie the Pooh que quer... Ele gosta muito de saltar, o personagem dele. E ele está sempre a estrovar os outros não sabem saltar sequer. Então dizem que possivelmente há outros tigres que gostam de saltar. E o filme, pronto, é ele à procura da família dele. Onde é que tu viste isso? Porquê que viste isso? É novo? Olha, recente? Não, porque puseram na Netflix vários filmes da Disney, okay. E eu nunca tinha visto esse. E ontem vi os Três Mosqueteiros e hoje vi esse do Tigre ali no trabalho. Em vez de estares a trabalhar? Não, porque eu gravei um vídeo de manhã e agora gravei outro à tarde. Ok, nos tempos mortos. Exatamente. E sei lá, calculo que haja... coisas mais divertidas na Netflix? Como assim? Este é divertido. Ok, pronto. O meu sobrinho gosta muito do B-Movie. E está sempre a citar o que ele diz. O que o Marco diz no B-Movie. Que já não sei o que é. Tipo, é... Não é impressionante, mas é uma coisa assim do género. Mas já tipo, trocadilho com abelhas? Não. É mesmo uma palavra que existe. Ele está sempre a dizer isso. Okay. Eu estava a pensar como... A segunda vida daquilo é uma coisa que aquele é aquele filme que é escrito pelo Seinfeld e pelo aquele gajo de Carlos, o Spike Ferenstein, não, é o, ainda o outro gajo, acho que também escrevia o Seinfeld. Eles escreveram aquele filme, fizeram aquele filme, o Marco fez a voz, e tipo, pá, aquilo não é propriamente um clássico da animação. Não, de todo. Eu nunca vi o filme inteiro, vi só. Não, o filme é fixe, mas também não é. Mas não é tipo recordado como um grande clássico da animação. E agora tem uma segunda vida, tipo, uma sobrinha adora. Mas eu acho isso com todos ele os filmes. De 3 anos. Eu acho que nenhum filme 3D é assim um grande marco, só da Pixar, não tens mais. Sim, de... pronto. A DreamWorks está muito longe de ter assim um marco da vida de alguém. Os filmes da Laika são bem fixe, meu. O stop motion. É, não é? Da Laika? Sim, o Coraline, o Paranorman, o Box Trolls e agora o... Box Trolls não gostei muito. O Cubo. O Box Trolls é o mais fraco de todos. O Cubo deve ser fixe, devia uma coisa. Foi fixe. Eu fui ver há pouco tempo e fui ver o Campo Pequeno, que era um dos últimos sítios que tinha aquilo com voz original. Pai, estava a olhar, e o Campo Pequeno é o... Pé. Okay. Aquilo está decorado. Aquela sala, pelo menos, está decorada com os filmes. Que ou tinham sido grandes no ano antes de. Eu acho que aquilo abre tipo em 2006, e então é tipo os filmes tinham sido grandes em 2004, 2005, e os filmes que supostamente iam ser grandes. Então há um filme, eu acho que se chama The Sentinel, que é com o Kiefer Sutherland e a Eva Longoria, acho eu. Uou! Pá, acho que nunca mais ninguém lembrou desse filme, mas estão lá gigantes os dois. Sim. É tipo. E devem estar estampados nas cadeiras. É ótimo, pá. É tipo... Queriam pôr tipo, clássicos de cinema e mostrar o melhor do cinema. Não, os estátuas é diferente, são mesmo clássicos, só que são modificados. Mais ou menos. Tens o Humphrey Bogart. Sim, ok. Está bem. Tens o Piratas dos Caraíbas, quer tu queiras, quer não, é um franchise gigante que vendeu... rendeu sim, pá. Só vi o segundo. Não gosto muito. Não interessa tu gostares. É um franchise gigante. Que ainda hoje... gera muito dinheiro e tem, goza de uma popularidade bastante grande. Não vejo problema em estar ali. Ok. E qual é o teu filme? Mas tipo, tem essas estátuas que eles têm, estão todas modificadas, tipo, aquilo não são mesmo as caras das pessoas. Não podem ser. Sim. Tens o Humphrey Bogart, tens os Blues Brothers. Pá, não me parece. Tens o Marilyn Monroe também, ou não? Acho que sim. Tem de ver, né? E na Casa de Banho é ótimo, porque se tornou ainda mais... No último mês tornou-se mais atual. Que é, tens o Mr. e Mrs. Smith do Brad Pitt, que é para, e Angelina Jolie. Sim, para sinalizar qual sim. é de mulheres. Sim. É muito bom. Exato. Tornou-se ainda mais atual. Mas aquilo é ótimo, porque aquilo é uma cápsula do tempo. Sim, sim. Que é mesmo aspecto do café. Em 2006. Sim. Mesmo aspecto do café. Ou nos anos antes. E não é... E não, raramente são coisas que ficaram. E aquele tem que ir lá vai o Music Burger. Sim. E pá, aquilo é o pior café onde já tive. É sério? Sim. E pá, não. Aquilo não tem intimidade, né? Tu vais para lá, para já que as mesas são todas assim ao redor da sala. Eu só me aconteceu duas vezes, acho que só fui lá ao cinema duas vezes porque não havia mais lado nenhum. Que foi ver o Pitch Perfect, era a única sala em que estava. Bom filme. E o primeiro. E agora o Cubo. De resto só fui lá em visionamento e antestreias. Mas espera aí, não gostas do segundo Pitch Perfect? Não gosto muito do segundo. Não gostas daquela cena Rock in Rio, que é um festival da capela? Sim. Isso é uma ideia incrível. Não, a única cena que eu curto no segundo é que é como no Anchorman, como no segundo Anchorman. Ah, esse não consegui ver. A cena da batalha é a melhor. Epá, mas esse filme, aposto que até chegar lá demora bastante tempo. Mas nos dois filmes acontece a mesma coisa. A cena de batalha é melhor do que no primeiro. Okay. Que é o que tem os cameos todos dos... Tu já viste o... Pá, vi o... Eu tenho uma cena agora que é... Imagina... Mas adoro o primeiro Pitch Perfect, obviamente. Sim, aquela coisa dos copos. Da Anna Kendrick. É bem da fixe. Mas agora tenho uma cena que é ver sequelas mais, tipo, de seguida. Tipo, vi o... Aquele do Kevin Hart com o... Ride Along. Pá, vi o Ride Along 1 e o 2. E recentemente vi o Grown Ups 1. O 2 é uma merda. Eu não curto nada o 2. Curto o primeiro. O primeiro Ride Along. O primeiro não, pá. Aquilo é uma seca. Não. Sabes quem escreveu um pedaço do guião do Ride Along primeiro? Quem? Jason Mantzoukas. A sério? Sim. É pá. Do Hollywood Skatemag, da Liga, etc. O gajo escreveu um rascunho do guião. Ele está lá acreditado de alguma maneira. Eu só gosto de uma parte. Eu curto o primeiro, não curto o segundo. O segundo é muito chato. O primeiro tem uma cena em que eles vão a Miami. Yeah. E vi o Grown Ups 1 e o Grown Ups 2. Aquilo é... E não consigo. Mas no Grown Ups 2 tem. Vi é pouco do Grown Ups, mas tipo, tudo o que vi era horrível. Mas no segundo dia curti uma cena com câmbios, que é uma lavagem de automóvel. Eu acho que já vi isso. Exato, que é com os Lonely Island, com sim. O Jason Sudeikis. Já sei o que é. Pá, é a única cena fixe do filme, o resto. Há um podcast que são uns gajos, os cómics australianos, que decidiram, tipo, durante um ano, eu acho que é o Grown Ups 2, ver uma vez por semana o filme e falar sobre ele. A sério? Sim, é tipo tortura desnecessária. É pá, que isso é mesmo. Yeah. Eu nunca ouvi. É anunciado no The Canon, do Devin Faraci e da Amy Nicholson. Mas eles falam sempre sobre o mesmo, sempre sobre o Grown Ups? Eu acho que sim, é sobre a experiência deles a ver o Grown Ups 2. E repara, o Grown Ups tem o Chris Rock é das pessoas mais hilariantes para mas ela é a única pessoa decente que está lá, o resto é... Eu estava-me a lembrar ontem do Wedding Singer. Eu curtia bem o Wedding Singer quando era puto, do Adam Sandler. Eu gosto de alguns filmes dele. Eu também gosto. Gosto do 50 First Date, do Click. Choro com o Click, mano. Click... Eu nunca vi esses. Mas também não choras a ver filmes. Mas olha, se calhar o Click ia-te bater... Mas defendo o Wedding Singer, é fixe. Não, o Wedding Singer é bem da fixe, mano. Gostei mesmo bem quando era puto. Não vi foi o Blended, que eles têm aquela cena de 10 em 10 anos fazer um filme. Não, também não, nunca vi o Blended. Mas já ouvi dizer que é muito bom. Deve ser horrível. E os primeiros, tipo, Billy Madison e Happy Gilmore? Ah, esses puseram na Netflix agora também. Eu acho que é o... Mas eu não lembro muito... Mas olha, Billy Madison, que é daquela realizadora que também fez o Half-Baked, do Dave Chappelle, e o CB4, um mockumentary, apesar com NWA, mas tem os próprios NWA, como quando quando o Eric Idle fez The Ruttles, também tinha os Beatles lá. É esse tipo de coisa, é aquela paródia. Sim, mas... amigável. Se me for incrível, é o Chris Rock e o Nelson George, que é um dos que escrevia sobre música. E está envolvido no The Cat Town, não sei o quê, mas é banda fixe, CB4. E ela fez isso, e também fez o Crossroads, da Britney Spears. Ah, isso não vi. É incrível. E ela é casada com o Mike D, dos Beastie Boys. Ela é a Tamara Davis. Ah, eu já ela vi tem, ela produziu aquele documentário sobre a Kathleen Hanna, de Bikini Kill, Jolly Ruin, o Tigre, etc. Ela curte só documentários, a cena dela agora. E que é... Não, mas a Kathleen Hanna também é casada com... Com o MCA. Ok. De Beastie Boys. Sim. Portanto, é tudo da família. Pronto, ela é uma pessoa do punk de Nova York, depois começou a realizar filmes e fez essas comédias todas. E essas são fixe? Sim. O Halfback é fixe. Também gosto do... Ah, o Halfback também é fixe, bem. Gosto bem. E pá, o segundo filme que eu... Acho que foi o segundo ou terceiro filme que vi no cinema foi Mr. Deeds. Eu nunca vi o Mr. Deeds, mas é o remake do Ford. Eu sei, mas é bem fixe, por acaso. Não é do Ford, do Capra. Eu nunca vi depois de ter visto em puto, mas na altura que vi, gostei disso. Porquê é que eu disse Ford em vez de Capra? Porque sou estúpido. Pá, porque são tão referentes. São mesmo à frente. Tipo, Tu és um fucking nerd. É o cinema mais comercial que há no mundo, este tempo. Mas são os clássicos, tens de não. Foi o segundo filme que tu viste no cinema, qual foi o primeiro? Foi... Estamos a falar de um cinema a sério, sim. Uma sala grande, aquela não, coisa não. Dos pipocos. Foi Harry Potter e a Pedra Filosofal. Ok, acho que tinhas dito isso. É, yeah, exatamente. Mas porquê estás a falar de... Já foste de salas mais pequenas? Porque antes eu andava numa colónia de férias e... Ok, isso não conta, isso é colónia de férias. Sim, íamos a filmes tipo na IPJ e coisas assim, que eram assim, salinhas só para os putos verem... Quais eram os filmes? Não te lembras? Pá, não lembro muito bem. Vi o dinossauro, aquele da Disney, em 3D. Não sei o que é. Mas não lembro muito bem. Vi um Shrek, mas disso foi mais tarde, já foi entre cinema e série. Assim, eu não faço ideia de qual foi o primeiro filme que eu vi no cinema. Não sabes, mas não te marcou então? Normalmente a pessoa sabe sempre qual foi o primeiro. Não, uma experiência. Depois de ir ao cinema, vi boas coisas. Rei Leão, Forrest Gump, Nas Umbreiras, ambos. As Good As It Gets, já vi muito depois. Já tinha tipo 10 anos. Nas Amoreiras. Essas são tipo, acho que se calhar são as minhas três experiências mais. O pessoal de Lisboa tem boa cultura de ir às Amoreiras quando era puta, eu nunca tive isso. Só comecei a ir às Amoreiras. O pessoal de Lisboa que cresceu numa altura em que ele já existia. Sim, exato, mas eu nunca. Aquele abriu tipo um ano ou dois depois de nascer. Pois, exato. É que bem amigos meus. Na altura. Quando ia às Amoreiras, pá, aquela era a grande cena e eu, pois, nunca. Sou do Lumiar, é diferente, no Lumiar íamos a outros sítios. Íamos ao centro comercial do Lumiar. Tinha cinema? Não, tinha duas papelarias e um arcade para jogar, era fixe. Não tinha mais nada. Eu lembro-me bem de ter ido ao. Eu acho que foi ao Mundial, Cinema Mundial, com o meu pai, ver o Hulk. Ok. Do Steven Spielberg? Sim, com o Robin Williams, o Dustin Hoffman e o Bob Hoskins e a Glenn Close e toda a gente. E a Maggie Smith e toda a gente que há no mundo. A Julie Roberts. Uhum. Nunca mais sairia daqui. E ainda bem que não me estou a lembrar de mais ninguém. Assim, especificamente. O Phil Collins. Eu fiquei com medo no início dos piratas, quando aparecem piratas. E obriguei o meu pai a sair da sala. A sério? E lembro perfeitamente ele a dizer ao porteiro daquilo. Tipo, olha, ele teve medo e ele riu-se. Oh, pronto, olha, o que é que sabe fazer? E nós íamos embora. E só há pouco tempo é que eu... porque o Mundial está fechado há anos. Sim. É que confirmei que era o Mundial. Mas eu... Porque é engraçado dizeres isso, que eu quando era puto no infantário, foram lá uns gajos fazer uma peça do Peter Pan. E eu estava na primeira fila. E que ele tinha assim uma certa interação. Os personagens falavam com o público. E o Capitão Gancho veio ter comigo. Perguntaram onde é que estava o Peter Pan e eu disse que não sabia. E ele espetou-me o gancho, tipo, na garganta. Mas, tipo, a pressionar-me sim, assim sim, mesmo sim, com sim. Força. E assim gritar comigo: onde é que está o Peter Pan? E eu comecei a chorar, não sei o que. E o gajo acho que percebeu. Mas ficou aqui na cabecinha, senão não se faz a uma criança. Capitão Gancho. Medo de gancho. Não tenho medo de gancho, só sou do cabelo. Tiram ainda mais cabelo do que. Entre a memória que eu tenho é o Jurassic Park. Monumental. Eu só vi recentemente, tipo inteiro, já tinha visto muitas partes. Supostamente aquilo tinha o melhor som na altura, ou que era. Pelo menos alguém disse essa treta quando eu era menino. E aquilo tinha tipo. E tu ouvias mesmo o tremendo. Lembro-me bastante bem disso. Foi-me, que fim. E depois vários filmes no Cine Teatro Ferreira da Silva. Teatro Cine Ferreira da Silva, que entretanto se chama só. Nunca fui a esses cinemas míticos, só fui ao Quarteto. Monumental, nunca foste ao Monumental? Ah, foi onde fui o meu primeiro filme. Tu? Pronto, ok, mas já é um Monumental. É a mesma sala, aquela grande. Já Renascido das Cinzas. Tipo. É a mesma coisa, aquilo nunca, acho que nunca tem fechado pelo menos muito tempo. Sim, pronto. Pelo menos desde que eu existo, não tem fechado. Provavelmente já tinha fechado antes, mas antes havia tipo concertos de rock and roll lá. Se nos anos 60 havia concurso de música moderna e de rock and roll. A sério? Pô. Olha. E o pessoal do Rendezvous não se chateava com isso? Não, estamos a falar nos 60. Ah, ok. 50, okay. 60. Sim. E aquilo era cine-teatro, aquela sala grande. Foi até um palco. Yeah. Só foste ao Quarteto? Sim, já foi. E era quando estava na Ética. Quarteto depois, agora é uma igreja qualquer. Yeah, fechou tudo. Porque também os meus pais nunca foram muito fãs de. Pá, de ir ao cinema. Sim. Os filmes que vejo, não sei, sempre foi um bocado por mim do que claro. Influenciado por alguém. Tipo, por aquele tinha o pai que lhe levava ao cinema. Pronto, eu tinha isso. Coisas da vida. Mas agora já podes ir ao cinema quando quiseres. Já posso, é fixe. E vou sozinho, que é bem fixe. Só comecei a ir o ano passado sozinho. Tiveste medo sempre? Pá, não, mas também sozinho há aquela coisa de ficarem estranhos ao teu lado quando a sala está muito cheia. Não gosto muito disso. Isso é a pior parte, mas a ideia é tu ires à hora sem que não há gente, ao cinema sem mais. Sim, isso é um problema que eu raramente tenho. Mas, por exemplo, o Blockbuster quase. E principalmente a IMAX agora nunca podes. Mas podes ir à tarde. Mas mesmo à tarde está cheio. Tá. Tá. Eu fui ver Sempre que fui ao IMAX foi ou em estreias ou visionamentos de imprensa. Pois, nunca pagaste o dinheirinho, agora aumentou. Também. Nem sabes quanto é que é, meu. Eu não tenho grande interesse. Tu és um privilegiado. Em ver coisas da IMAX. Não tens o quê? O grande interesse em ver coisas da IMAX. É sério? Quando entrei lá foi como tipo, ir ao cinema pela primeira vez. Não fiz. Sério? Yeah, teve assim. Não sei se era por a criança muito maior do que o habitual, mas tive. Aquela sensação, estou no cinema. É fixe. Vi o Man of Steel, que depois chorei quando saí, tipo, que é uma merda, mas. Mas depois vi o Pacific Rim. Ok, o Pacific Rim. É bué da fixe. É bué da fixe. Eles cancelaram dois ou não? Não faço ideia. Sempre notícias de que não sei quem vem e vai haver e depois não há e depois não sei o quê. Não sei. Enfim. Só espero que o Ron Perlman esteja envolvido. Acho que está, acho que está. Eu vi isso num... uma notícia recente. A personagem dele é ótima nesse. E do... Então a melhor storyline desse filme é o Charlie Day com o Ron Perlman. Sim. A melhor coisa desse filme é o nome, eu digo sempre, é o nome do Idris Elba. O Idris Elba se chama Stacker Pentecost, que é tipo o nome mais badass que existe no mundo. Quase tão badass como Idris Elba. É? Sim. Que é o guardião do Thor, não é? Sim. Que é o pior filme também. Eu não gosto nada do Thor. Pai, acho aquele bada feio, aqueles cenários. Espero que o terceiro seja o bada fixe, porque eu curto o Aí, tu viste o nome do Taika Waititi? Sim, curti bué. Aí, adorei, mano. And for the will of the people. Aí, é brutal, mano. Então, tão fixe. Esse gajo está-me a dar esperanças para o novo Thor, mas. É isso que eu estou a dizer? Vai acabar por ser uma cena Edgar Wright? Não necessariamente. Os gajos terem deixado ele fazer o Mockumentary já, sim, já é uma cena era fixe. É tão fixe. É brutal. É. Mas. A cena do Edgar Wright foi mais o Edgar Wright não estar a querer chatear com aquilo do que outra coisa qualquer. Eu acho que o Taika Waititi já deve ter ido para lá preparado. Achas? Eu acho que eles devem ter falado, muito provavelmente, um com o outro. Será que depois a Marvel tens aquelas guides que tens de... Claro que sim. Pá, e o Edgar Wright não estava um bocado... Sim, não mas o saber disso. Taika Waititi, se calhar. Mas depois é estranho, tens o Joss Whedon a defender o Edgar Wright, mas... Não, é bem estranho, é normalíssimo. Mas ele é que está... O que é que ia acontecer? E onde despediu o Whedon? Não. Seria só... estúpido. Pá, não sei, gostava de ter visto o Ant-Man... Feito pelo Edgar Wright. Acho mas mesmo assim sentes bem a presença dele. Mas há coisas que supostamente tu pensarias que era ele, tipo aquela cena de quando eles estão a contar, tipo, o que aconteceu. História, sim. E aqueles cortes. E eu falei com não sei quem, não sei como mais, e tu pensas que aquilo é Edgar Wright, e acho que aquilo foi uma invenção do Peyton Reed mesmo. Foi? Supostamente. Epá, não sei, porque eu onde vejo Edgar Wright aí... É muito estranho, eu também vi aí e supostamente não era, mas pronto, não sei. É, não sei. Por causa do Edgar Wright, também não fiz. Pô, e tem, o filme acabou por ter cenas fixas, tem cameos fixas, tem o Greg Turkington, que é o... Sim, é um dos mais interessantes. Sabes quem é o Greg Turkington? Pá, é um gajo que faz de Neil Hamburger, que é um personagem que é tipo um gajo com o cabelo para trás bem careca, bué ranhoso e fanhoso, sempre vestido com um smoking bué manhoso. Ok, mas é do... Faz anticomédia, tipo, desde 96, ou lá o que é. Uma personagem de um gajo que é o Greg Turkington. O gajo tinha uma... Eu acho que ele é australiano, mas ele tinha tipo uma editora. Tinha bandas e não sei o quê, decidiu fazer esse personagem. Pá, é anticomédia, é tipo um cómico de merda que ele tem. Ele uma vez abriu para os Tenacious D Madison Square Garden. Ui. E foi apopado. É sério? Que, e o pessoal ia lá ver o Tenacious D? Que é o que ele queria e que provavelmente os Tenacious D também queriam. Ele agora faz muitas coisas com o Tim Heidecker. Eles fazem aquele podcast em vídeo que o Tim Heidecker tem, que é o One Cinema. Não sei, não conheço-se. Estamos a falar de filmes de uma maneira extremamente superficial e depois é ótimo. Ok, mas ele é essa personagem? Ele não, está a ser essa personagem? Não, é o Greg Turkington. Então. Okay. Aquele último filme daquele gajo que eu não curto nada, o gajo que fez o The Comedy, com o Tim Heidecker também, que tem o Eric Erheim e depois o James Murphy. Não, não vi esse. Ok. O último dele é com o Greg Turkington. Pronto. Ok, veja. Se fizeram o Garrett Morris também, do SNL, um dos gajos do início, que foi a primeira pessoa a fazer The Ant-Man. Fazer um sketch do SNL nos anos 70. A fazer Ant-Man? Sim, foi a primeira pessoa. Ele aparece no filme. E o Tom Chaplin do Best Show foi cortado no filme. Ele aparecia numa cena e foi cortado no filme. Pelo menos a jogar por uma vez que o Peyton Reed foi ao... Acho que foi por telefone ao Best Show no ano passado e falaram sobre isso. Uau. E mais? Depois desta lição de comédia do Rodrigo Nogueira... Não é uma lição de comédia, estou só a dizer as pessoas que apareciam. Eu sei, eu sei. Que é mesmo no filme. É como os filmes dos... Que os Russo puseram, tipo... D.C. Pearson, que era do Derek Comedy, aquele grupo do... Mas eles têm cenas fixas antes de... Não, os filmes dos Russo são uma merda. Pelo menos os dois filmes que eu conheço. Que é um filme que é uma... É um remake de uma comédia clássica do Mario Monicelli. Com o Toto, com o Marcelo Mastroianni, etc. São uns ladrões. Em inglês chama-se Big Deal on Madonna Street, o original. O deles é tipo Welcome to não sei o quê. É com o William H. Macy e o Luís Guzmán, não sei o quê. É muito manhoso. E depois eles fizeram aquele filme muito mau que é o You, Me and Dupree. Ei! Isso é deles? Sim. Ei! Com o Matt Dillon, o Owen Wilson e a Kate Hudson. Yeah, e o Michael Douglas, não é? Sim. Os Russo. Mas o que os Russo faziam de fixe era eles faziam bué vezes os pilotos de séries de comédia, estabeleciam a linguagem, o Arrested Development, Happy Endings, Community. Happy Endings também. Sim. E bem, coisa, eles estavam muito envolvidos no casting das cenas. Ah, ou seja, o processo inicial era todo deles. Não era todo deles, mas era muito envolvido. Ainda bem, agora. Eu acho que na maior parte dessas séries estava a Alison Jones, que continuava a fazer casting por montes de coisas. E fez o casting do Freaks and Geeks, quase tudo o que é bom. É ela que faz. Eu acho que ela estava envolvida, pelo menos em duas ou três dessas, em que eles estiveram envolvidos. Muito bem. Mas é isso, tem sempre caminhos fixos. Fogo, até o primeiro Avengers, tem o Harry Dean Stanton, tipo, no meio do nada. Me puseram na Netflix há pouco tempo também. O Avengers, o primeiro? E é o primeiro. Eu curti o primeiro. Tu vives à custa, tipo, os teus hábitos de visionamento de coisas? Não. Giram à volta do que a Netflix põe ou deixa de pôr? Não. Eu todos os dias vou ver o que é que a Netflix põe. Ok. E consoante isso... Já viste o Luke Cage todo? Não, só vi o primeiro episódio e metade do segundo. Okay. Mas adorei a vibe daquilo, tipo, é. Mas eu também saco muito a série, tipo, não, compro, vejo, Apple TV, não sei, mas também, pá, episódios diários, coisas que não há cá, só 9 horas, não está cá. Já saiu mais do que eu? Eu só vi o primeiro. Só vi o primeiro também, mas já saiu o segundo. Ok, quero ver. Vice Principals, não dá cá. O Team Meadows, dá, Vice Principals lá. Eu vi tudo no TV Séries. Foi? Há três desses que tem TV Séries. E dá tipo um dia ou dois depois, ou de primeira madrugada, acho eu. Curti bem o Vice Principals. Sendo da HBO agora, eu sempre TV Séries. Ah, pois é, o. Yeah. Aquilo é Home of HBO, não sei o quê. Silicon Valley também dá lá, não sei o quê. Sim. Yeah. O Google fez uma cena de Silicon Valley, mas não vi. Eles lançaram um telemóvel novo e acho que a intro da cerimónia eram os gajos na incubadora a ver a lançar. Mas o San Osorno tem Tim Meadows, que é das minhas pessoas favoritas de sempre. Tim Meadows, tipo, reações de Tim Meadows, a cara dele a reagir a coisas. É das, pá, coisas mais, das coisas mais hilariantes que existe. Pá, Tim Meadows é tão grande. Eu estou bem curioso para aquilo. Aquilo está bem feito, mano. Sim, sim. Gostava bem de fazer uma coisa daquela. Então faz, com os teus desenhos. É. Yeah. Mas sobre o Silicon Valley, revi esta semana o Office Space, e o Office Space continua a ser perfeito. A cena da impressora, não é? Claro, mas não só a cena da impressora, quase tudo, pá. O Office Space é tão bom. Só vi uma vez, mas tenho bem. A memória que eu tenho. Só o início do gajo que é o Michael Bolton. No trânsito, não é? O gajo está no trânsito. Eles estão os três no trânsito no início do filme. Mas eu estava a ouvir, eu acho que é Hero Boys, porque os Hero Boys depois aparecem, e que ele está, tipo, e é tão desconfortável porque ele está a dizer a letra toda, depois vê tipo um carro com um negro ou o quê, ou tipo um negro a passar e ele põe a coisa para cima e deixa de repar. É tão bom. Tenho de ver lá o desconforto. Curto as cenas do Mike Jesus, são mais afins. É o teu herói? Não, tenho outros heróis. Não te consigo dizer. Curtias King of the Hill? Nunca vi muito, por acaso. Vi mais Beavis and Butthead do que King of the Hill. Porque estava no FX ou na Fox e demorei bem tempo. Quando tive Fox já não davam essas merdas. Tipo, já tinham passado para outro canal que também já não dava para ver. Foi assim uma cena. Demorei bem tempo a ter box para além do TV Cabo normal. Por isso via mais Cartoon Network e Cico Radical, não sei o quê. E agora Cico Média. Sim. Cico Média. Sim, vi muita Cico Média. Saudosa Cico Média. Passava o Saturday Night Live. E Mad TV também passava. Mas isso já havia na Cico Radical. Antes sim, da Mad TV já vinha antes. Yeah. O que passava mais Cico Média? Passava uma série de sketches australiana que eu curtia. Sim, era muito mal. Não curtias? Eu gostava bem. Não. Mas temos uma diferença de idades também. Quando aquele passava era muito novo. Ok. Mas era bastante naquela. E introduziu-me ao Conan também. E o Jaylin, sim. Porque era lá que dava. Leno. Jay Leno. Sim, isso, pronto. Disse Lennon, não foi? Disseste Lino. Oh, Lino. Parece Lino, tipo. O Jaylino. Lino. Que era o teu herói na altura. É, pá, nunca gostei, mano. Para mim, ele é o Herman. É a personificação do Herman. E não gostaste do Herman? Pá, nunca gostei assim muito do Herman, na verdade. Sei que isto pode parecer um choque. Há pessoas que te matariam por... Pá, eu sei, mas... Por usar dizer isto. Não sei. Somente pessoas que te empregam. Sim, talvez. Mas eu, se calhar, elas também não vão ouvir isto. Mas... Sim, é pouco provável. Não sei, olha, identificava-me muito mais com o programa da Maria do que com coisas do Herman. Mas eu gostava daquelas paródias do Herman em filmes. Não há assim uns filmes dele... Eu não sei se eu apanhei aquilo na televisão, mas nunca... Olha, mas a minha escola de comédia, sabes o que é? É o quê? E isto vai ser um choque. Não é que eu gostasse. Anna Faris e o Scary Movie. Não, mas também gostava. Anna Faris é uma das tuas heroínas. Exatamente. Sim. Mas o meu pai sempre, quando deve ter arranjado um leitor de vídeo, ele gravava tudo. Então eu tenho bem episódios de Camila e Filho, de séries da Marina Mota. São quase tudo remakes. O quê? Ah, de séries. O Camilo e Filho é uma cena que era em inglês era o Steptoe and Son, depois foi transformado para os Estados Unidos com o elenco transformado. Sim, tem sido um formato vendido para muitos sítios. Que era o Sanford and Son. Uhum. Mas não tinha o nome Mel. Pois em Portugal era uma coisa, isso foi comprado. E Marina Mota tinha uma versão do I Love Lucy. A sério? Sim. Tipo, não é o Sarilhos com a Marina, mas é um nome assim. Era um tinha uns vizinhos. que iam lá a casa. Com Marina, é uma cena assim. Acho que é isso que eu tenho. Uma cena qualquer que o Lucille Ball fez depois, que eram adaptados para o português. Tinhas... Sim, mas antigamente as séries eram todas isso. Não, Furavidas, não todas isso. Não, Furavidas. Furavidas é o Only Fools and Horses, sim. Isso é outra série em inglês. Mas essas sitcoms são quase todas. Quase todas do Camilo, sim. Mas não era... Não era... As que me lembro são quase todas remakes. Mas não é, antigamente não eram todas, havia coisas originais. Sim, sim, sim, sim, também é verdade. Faz parte dessa... dessa... Tinha uma que era o Baeta, não sei como se chamava, que era o Carlos Cunha, sim. Que era barbeiro numa... É vagamente familiar, não sei se era. Pá, foi naquela fase em que eles eram casados, mano. Sim, sim, mas essas eram as do Camilo, então o Camilo na prisão é o Porridge. E são tudo. E tu vês, provavelmente estão muitos desses episódios no YouTube, é só isso ao fim, vês os créditos, diz baseado na série, sim, criada sim, por não sei quem. Mas por isso que eu estou a dizer, pois é, na minha memória vi tantas séries, tantas sitcoms portuguesas com isso no fim. Sim. Que acho que são todas. Claro. O Residencial Tejo, meu grande clássico. Mas isso provavelmente era um original. O Residencial Tejo não era. Não era original? Não. O original era aquela com o Camacho Costa, que era o. Aqui no Há Pai. Não, no Há Pai é uma cena tipo argentina ou o quê? Sim. Não era. Ok. Então, pá, não é nada original, naturalmente. Aqui não há quem vive, essas coisas todas, são tudo. São modelos argentinos. Com a Floribel também é tipo argentina. Isto não é argentino, eu acho que há um desses que é argentino, mas se calhar Rebelde Way também é América do Sul. Chiquititas. Sim, Anjo Selvagem também é remake. Ah, essa grande novela. Coração Malandro também é remake. Anjo Selvagem foi a única novela que eu vi, portuguesa. E curtiste o é? Até hoje. Episódio 20, sim, mas depois percebi que aquilo era um mecanismo que dava para sempre, não é? Tipo, mas vi o Terra Nostra também, novela brasileira. Foram as duas únicas novelas que eu vi. E Terra Nostra é bem fixe, tinha Escravos e Peste Negra. Que são das coisas melhores que há na vida, não é? Exato, pá, mas eu não sabia o que era. Tipo, depois foi que eu sou novo. Tenho... Sim, tu és uma criança, tens 24 anos. Exato. Fazes música como Smiley fez. Exatamente. Passas música como disse Ibsen Timba. E não só. E curtiste aquela música do Nuno Marco que partiu? Já é a segunda vez que curti, curti. Depois recomendei-lhe uma, mas não sei se ele foi a ouvir. Como é que se chamava? Recomendei-lhe uma da... Do quê? Do Nuno Marco? Sim. Ou a minha? Sim, é do Nuno Marco. Era Jackie Ferreira. Jackie Ferreira com Ibsen. Exatamente, e com CK. Não sei nem que ele fez encantar aquilo. Mas... Ele disse que foi no Correio da Manhã Rádio, que estava lá nos arquivos. Foi. Em 93. Em 93. Ele tinha aquela cena 5 para a meia-noite, aquele gajo com o Carmindo. E antes disso, o meu laboratório ali, o Lelo. Sim. Era... Não, mas havia aquela personagem que era o Carmindo. Como é que ele se chama? A pessoa? Sim. Não faço ideia. João, qualquer coisa. Eu chamava-lhe Carmindo. Mas essas cenas eram fixas, eram um bué da fora. Eu gostava da Rádio Eclipse no canal, por acaso. Era assim. Eles tiveram aquela, uma fase em que era só série e outra fase em que traziam atores. Sim. Tens o Marante a cantar o. Sim, o, sim, sim, sim. Como é que se chama? O Som de Cristal. Exato. Está o vídeo no YouTube disso aí. E deve ter bem views. Que sim, sim. O Mundo Pimba traz bem pessoas, é bem esquisito. Sim. Se tornou-te uma celebridade famosa. Ah, não. A ti e ao teu pai, que é o verdadeiro. Tornou-me só na altura dos Santos, pois. Eu, nesta altura do inverno, devia ir para o Canadá, como fazem os artistas Pimba também. Que é. Pronto, ok, Portugal já está. Vamos ao Canadá, vamos ali à Suíça, está feito. Mas é bem estranho. Não é uma cena assim. Como é que eu ia dizer? É estranho as pessoas de repente voltarem à cena de Pimba. Porque eu, quando era puto, para mim sempre foi uma coisa má. Depois daí eu volto. E acho que as pessoas voltaram aí? Acho que sim, acho que está assim a ver um culto de. Seja na minha página, o Ipser Pimba, ou no, naquele. O portal Pimba, ou como se chamava. Também tinha um bué seguidores. O Filipe Leote, que é o presidente drogado, tem um grupo que é o Pimba Brega e Outras Diarreias, e todos os dias metem lá músicas estranhas. Que há na net, e é. Pá, é um mundo fantástico. Presidente Drogado é o melhor nome de sempre. dei o meu segundo concerto com ele. Foi. Basta só ler o nome dele e penso, é isto, é o meu nome sempre, começo a rir, tipo, isto é o melhor. Mas está a falar sério, não? Estou mesmo a falar a sério, não estou a gozar. Eu agora comecei a sorrir quando disseste o nome dele, mas só, sim, só sim. Pela menção do nome, estás a perceber? Tens de convidar para aqui, não é? É que o gajo sabe bem de música, ele trabalhou durante bem de tempo numa... Não sei, aquela loja das carinhas do... Ah, sim, mas ele trabalhava na Nana também, acho. Se calhar. Eu lembro-me que ele uma vez guardou uns CDs de Presidente Drogado para ir buscar nessa loja das carinhas do... Que era a da Groovy Records. Sim. Ou a Magic Bus, também é aí, não? Sim, havia tipo duas, não sei. Mas... Já há poucos... Havia também a Groovy Records, agora, onde dávamos muitos concertos na cafeta também. Era assim uma tarde fixe. E achas que eu ia falar com ele, é isso? Acho que sim, acho que dava um bom convidado. Não sei se ele vai ter tempo. Ele ia... A agenda do Presidente do Trabalho. Acho que se calhar tem muitas coisas para fazer, não sei. Mas ias falar com ele e com a Rita Braga também, que eles tocam os dois juntos. Fazem assim uma parelha fixe. Pá, eu dei um segundo concerto com eles e atiraram-me rosas para o palco, foi fixe. E eles? Não, o público. Só o público? Exato. Tristeza. E as pessoas riam-se e tal. Riam-se das tuas músicas? Sim. Olha, foi quando descobri Jonathan Richman. Disseram, um bêbado no fim chegou para mim e disse que eu lhe fazia lembrar de Jonathan Richman. E eu fui ouvir depois e mudou um bocado a minha vida, que é tipo, esse gajo é o melhor. Eu contei-te que uma vez vi o Jonathan Richman na Espanha. Mas, tipo, no Primavera de Barcelona. A tocar ou a desfilar? Tipo, a tocar. E aquilo era na parte que é o festival, mas tem tipo um auditório. Sim. Lá dentro. E então o auditório é a única coisa que tem uma fila bastante grande. Eu tive aí 40 minutos na fila, apanhei a última meia hora do concerto do gajo, mas supostamente o concerto deveria de ser uma hora e tal. O concerto dele foi tipo 35 minutos. A sério? Já. Yeah. O gajo chega e o gajo toca. Mas na primavera é sempre assim um bocado. Bando. Não, mas era suposto ser maior. E eu não sei porque é que isto aconteceu assim. Mas o gajo tem tipo 20 ou 30% da discografia dele é em espanhol. Exato. Ele tem bem discussão em espanhol. Ele só cantou em inglês, mas em inglês. Estava em Barcelona. E passou. Que estranho. E, tipo, foi como se fosse tipo. Um artista que não tem tipo 40 anos de carreira. Acho que ele não gosta muito de viajar, mas ele devia estar assim. Tá bom, mas ele tem 40 anos de carreira, pode. Coisa, não. Sei lá. Mas mesmo ele parece que também não gosta de ter 40 anos de carreira. Ele era o puto que ia para Nova Iorque e dormia no sofá das pessoas só para assistir a ensaios dos Velvet Underground. Pois é, o gajo é bem viciado. Em Velvet Underground? Sim, ele tem boa referência. Sim, claro que sim. Mas ele sempre me pareceu um gajo. Pronto, começou assim a fazer músicas engraçadas, mas nunca era suposto ter evoluído para o que evoluiu. Era aquilo, ele gostava só de estar ali no seu barzinho, a tocar, e depois evoluiu para uma coisa... Quanto tempo é que houve entre descobrires o gajo e depois perceberes que ele era o gajo do There's Something About Mary? Não demorou muito, quando fui à procura dele, vi logo vídeos, não é? Sim, mas eu descobri-o e curti-o bem. Mas ainda não tinha visto o filme, por acaso. Eu descobri-o e curti-o bem, só depois é que eu percebi que ele era o gajo do The Sound of Wild Mary, porque o filme The Sound of Wild Mary, eu acho que tipo no dia em que aquilo se estreou, o gajo tocou. Portanto, em 98, fui ao cinema, em Carrancido, cinema Palmeiras, acho que foi um assim do género. Eu curto bem a música inicial do filme, é tipo de... E curti bem o filme, lembro-me de, pá, o sala quase cheia. Toda a gente a rir. Ah, tem tipo, Chris Elliott, o teu ídolo. A partir daquilo ao mais, o Chris Elliott é um dos maiores tempos. Já era o teu ídolo nessa altura? Não. E quanto tempo demorou a descobrir? Ok, não, eu sempre tive a percepção da cara dele. Não só do There's Something About Mary, mas do... Scary Movie 2. Ah, não, pensava que ias dizer isso. Groundhog Day. Ah, eu nunca vi esse, por acaso. Nunca vi o Groundhog Day. Eu tenho bem falhas de filmes clássicos. Groundhog Day sempre foi uma opção minha, tipo, sempre adorei o Groundhog Day. E ele aparece no Groundhog Day. Até descobrir o que é que vinha para trás, demorei bastante. Eu no teu blog vi das melhores cenas dele, que é aquela sitcom barra série policial que ele tem. Eagle Heart? Não, aquela curta de 12 minutos, em que ele sai de casa e é uma série de polícias, okay. sim, depois sim, quando sim, chega sim. a casa é uma sitcom. Sim. Pá, isso é bem da fixe, mano. Como é que isso se chama? Já não lembro. Foda-se. Mas é. Uma das melhores coisas é no quando ele fazia cenas no Letterman. E é um sketch sobre ele ser ele ser um robô. Não é ele ser um robô, é ele ser um boneco animado com maquilhagem, não sei o quê, que é preciso não sei quantas pessoas para operar o Chris Elliott. É sério? Não, eu não sei quantas pessoas, mas é tipo... Ele ficou lá até ao fim do Letterman? Não. Mas nos últimos voltou. Está bem, ele vai sempre, ia sempre coisa, ele ficou chateado. Era tipo uma cena, era o regresso. Ele foi durante anos persona non grata em Hollywood, tipo, não conseguia aprovar projetos, porque ele fez o Kevin Boy. Não sei o que. Ele e o Adam Resnick, que era o gajo que cobrava com ele, criaram o Get a Life juntos. Fizeram um filme que era suposto ser realizado pelo Tim Burton, mas depois o Tim Burton ocupou-se. Não sei se foi com o segundo Batman, uma coisa assim do género. Com aquele Batman que nunca saiu? Ou não? Não, estou a confundir com o Super-Homem. Não, mas ele depois desistiu de fazer aqueles que foi o Schumacher que fez. Bem, foi um flop gigante, era suposto ter sido o Tim Burton a realizar e não foi, e acabou por ser realizado pelo Adam Resnick. E isso queimou as ligações dos gajos? Tipo, que eles iam fazer pitches e tipo, as pessoas diziam: Kevin Boy, pá, não, adeus. Coisa. Durante anos e anos e anos. Hollywood é bem estranho. Hollywood é bem esquisito. Sim, sim. O Adam Resnick tem um livro sobre histórias disso. Tipo o António Saraiva, mas... Da carreira dele e de memórias dele. Que ele também escrevia para o Letterman, foi aí que eles juntaram. Ok. Ele é também, são dois muito grandes. Mas Eagle Heart, chegaste a ver? Vi o primeiro episódio. É tão bom, Eagle Heart. Mas é de outro filme, é quase tudo bom. Cena, não é quase tipo. Pá, há aquele programa de sketches dos gajos de alt-right. Qual? Há aquela polémica agora, não? Sim. É isso, é da Force? Que é nojento. Eu não estou muito a par disso, isso é o quê? São trolls de extrema-direita de alternativa que têm um programa de sketches, não é? Não sei, não sei. Pronto, nem tudo é bom, não. Mas muito é bom. O Children's Hospital era incrível. Sim. Rick and Morty é das melhores séries de animação, sim, juntamente com o BoJack. Sim. E o que havia mais lá? The Greatest Inventing. The Greatest Inventing, talvez um dia este. Porquê que estás a rir, Chico? Pá, estou-me a rir porque é muito parecido com um programa que eu e o Aragão fizemos, que é a melhor reportagem da história da televisão. Sério? Sim, porque era... Pronto, não sei. O nome é parecido. É engraçado. Que é o programa que acabou e o último episódio não está na internet. Ah, sim, mas foi assim um último episódio. E uma pessoa que passou horas e horas a pesquisar e a ter ideias para esse último episódio nunca os chegou a ver. Pois é, olha, e peço-te aqui publicamente desculpa. Mas não deu. E adorava ver sempre a concretização dessas ideias. Eu acho que não vais gostar da concretização dessas ideias. Não interessa. Nem sempre corre tudo bem. Eu acho que se as pessoas procurarem a minha reportagem, é fixe o último ser aquele dos drones, com a Joana Latino. Que esse é um bom último episódio, por acaso. E com o câmbio meu a fazer exercício. Um câmbio teu, exatamente. Se alguma vez quiserem ver o Rodrigo Nogueira a fazer exercício, está nesse vídeo. Tu fazes com máquinas lá? É uma de braços? Está lá atrás. Fantástico, as pessoas podem procurar. Exato. Então, acho que é uma boa maneira de acabar. Yeah. Muito obrigado, Chico. Nada. Onde é que as pessoas podem ver o teu programa? No meu programa chama-se Memória Futura. É melhor verem no YouTube, porque aquilo no canal dá às 6 da tarde. E ninguém está a ver televisão a essa hora. Obrigado. Tchau. Adeus.